Passarido 2223, decolada aos 35, chame controle 199 decimal 35. 199 decimal, obrigado. Salvador, bom dia, passarido 2223. Passarido 2223, contato radar, sabe, mantém o nível 180, perfil da saída água. 180, perfil da água 2223. Hotel Lima Tango, mantenha a posição. 0 no 4. Trip 5304, coordenando com a equipe de solo, chame para o táxi. Tango, escuta. Confirme a razão de subida para a decolagem. Estou no 755 após pelo DES para 2010, está autorizado ILS, reporte estabilizado. Azul 4234, coordenando com a equipe de solo, chamo para o táxi. Tempo 090 graus 069. Táxi Rono 649, 3 horas Aracaju 060, CLB. Confirme gol no 649. Afirmativo, 060 CLB, 3 horas de autonomia Aracaju para o táxi. Chega o 7275, secundário. 118, decimal 95, altímetro 0 no 4. Índia, espera 0, chama 8895, agora 649. Zero zero graus, 069. Exato, linha decolar, 0 bobinha 49. Hotel Lima Tango, decolada às 40, chame controle 119 decimal 35. 1935, boa. voo 1649, te considere autorizado a alinhar e manter. Alinho e mantenho, 1649. Cancel this landing summer Romeo Hotel, Lima Tango Delta, departure personal 1000. Papa Romeo Hotel, Lima Tango, is a contact from the coast, climate 260, Delta departure. 260, Delta departure, Tango. Trip 5362 com 37 a bordo, 5 horas de autonomia, alternando Aracaju, pronto para o táxi de Pate Preto. 225 desce para 4 mil pés, ajustando a 04. 4 mil pés, 6265. 95, alternando, ajustando, corrigindo para 5384, grato. Na Índia, nós chamamos o torre 118, decimal 95, ajustando agora 1014, 35384. 9, devido ao tráfego que decolou da pista 17, estimado de decolagem de 2 minutos. Grato, 149, vai aguardar. Azul 4234, livre táxi via Tatsu principal, táxi Índia para o ponto de espera da pista 10, atento ao ATR da Trip. Quando no ponto de espera, chave torre 118, decimal 95, altímetro 1094. Funcionamento 225, 10.000 pés, ajuste 1014, está autorizado em LS, reporte estabilizado. 2.000 pés, autorizado, reportará 6225. Plano 755, estabilizou. Chama a torre, 1895. 1649, autorizado de decolar, pista 10, vento 130 graus, 069. Iniciando 649. 384, ponte para pronto. Trip 5384, mantenha um ponto de espera. Salvador, bom dia, 1755, tá passando em Guerra, abaixar de check-up, visual 190. Lula 755, continue em aproximação, aguarde pista livre, ajuste 1-0-1-4. Aguarde, fica tudo, vai. Gente, Mike Slett, Romeu. 9801, ciência, aguarde cópia. Luna 649, decolado aos 44, chame controle 119, decimal 35. 1935, boa. Está confirmando com 755, está molhado? Luna 755, afirma, pista molhada, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 059. Livre pouso 10, 755. Salvador, bom dia, azul 4234, Azul 4234, mantenha um ponto de espera, número 2 para a decolagem. Rio 98 no Bluetooth, cópia. Rio 98 no 1, autorizado para Fortaleza, nível de voo 330, decola da pista 10, com curva à esquerda na saída Momo, Código Frote, rota Upper Zulu 19, após Bangu, após direto Abuco, após direto Transponder 5543, controle Salvador 199, decimal 35. Transponder baixado travado, ajuste pela 014. Reportará, minha doida. Doutora Samparete, está tráfego curva esquerda na Pro 170. Esquerda 170, minha Guatemala. China, viu isso, 11, cotejamento correto, reporte para posicionamento. Livre pela... Fox, chame solo 121 desse momento. Confira a nave chamada solo. Ecológica, pronto, cópia. Mate ecológica autorizado para Manati, altitude 1.000 pés, decola da pista 17, corredor Axé, controle Salvador 19935, abaixo para o transponder. Vento 110 graus, 069. Exato, posão, 1069. Bom, rumo, está passando agora o nível 1201, Tango Bravo Mike 7. Mãe ecológica na escuta. Mãe ecológica, transponder 0112. Mãe ecológica para acionamento, chame torre 118 de 95. Juliette, Mike, prossiga. Sim. E Juliette, Mike, confio, quase. Papão, meu Mike, é com... Lógica, prossiga. Mike, guarde para a cópia. Sente no 649, após nível de voo do tráfego informado superado, irá ser autorizado. Trip 5384, está visual com foco em cima do chaneiro nacional. 649. 649, voa Porto Seguro. Porto Seguro, 649. Irmã Juliette Mike, eu solo. Você prefere prosseguir pelo corredor forte ou Axé e Bonfim? Ok, o vento aqui tá de 110, 110 com 7 nós. Teria condições de decolada 35 e direto pra Aguinha? 251. 251, thank you. Em 1 de julho, decimal 9. Em rota, inicialmente está restrito mil pés até a liberação do controle em 1.9.35, a torre 1.8.95, acione o transponder 0133 Lima, Juliette Mai. Trip 5384, autorizado, decolado, estrela 0, vento 120 graus, 079. Iniciando a decolagem 5384. Colima, Juliette, Mike, qual o teu B? 04. Ok, chame a torre 1895, bom voo. O Xené 6225, chame essa Juliette. Romeu Lima, Juliette Mike, bom dia, prossiga. Viu, 6225? Check. Cheque o rádio, por gentileza, tá intensidade 2, ok? Clareza 5, intensidade 2. Agora 5/5. Azul, aguarde. Trip 5384, decolado 152, chama o controle 119, decimal 35. 1935, 5384, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, alta 3179, posição 7, informação Índia, ponto 4 São Paulo, Guarulhos. Alta 3179, ciência, West Copias. Controle Salvador, bom dia, Trip 5384, transfere. Trip 5384, contato radar, sabe, mantém 190, saída pro campo. 190, acendendo na boca, 5384. Azul 4299, acionando a identificação, desce até o 050, chegada a BAN. Juliette, 6225, será? Acionar 6225, livre táxi via Juliette para o portão 1. Juliette para o portão 1. São 3179, autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, decola da pista na 0, primeira curva à direita, saída da Eolia da Bridge, upper do 1 no 0 após conforme a rota do plano, transponder 5535, controle Salvador 119, decimal 35. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340. Pessoal, atenção no 0 com coisa direita, da Eolia da Bridge 5535, controle de saída 199, direção 35. Primeira do dia, apenas o 10, depois confirma a rota do plano 03979. Só 3179, cotejamento correto, reparte para posicionamento. Obrigado. 3179, ao solo, voltando. Prossiga. Só por curiosidade, a rota que o senhor tem aí é Up Zulu 10, Smart, depois a Wake e Maricá e conforme? Negativo. Tampa Zulu 10 até Bridge e Zulu do meio, é isso? Afirma, depois vai dar o Zulu, 13 e passa de costas. Sim, aguarde só a confirmação da rota, ok? Permanece o resto da autorização, só aguarde a confirmação da rota. É, mesmo sendo por Guarulhos? Mas não é do Galeão na madrugada, do Galeão ou Guarulhos de madrugada, né? Na hora que seria, conhecimento seria a rota pelo interior mesmo. 234, decolado aí 56, chame controle 119 decimal 35. 1935, 4, 2, 3, 4, bom dia. Controle, Recife, Azul 4234, bom dia. Recife 5384, voa direto Aracaju. Direto Aracaju, 5384. Azul 4234, contato radar na decolagem, sub mantenha 350, saída PUCA. 350, saída PUCA, 4234. É, com ônibus autorizado táxi, via pátio, reporte na Oscar. 34, vetor São Preto está tráfego, curva agora à direita para o A090. Vetoração direita 090, 4234. Lima e Juliette Mike, autorizado ingresso, reporte na cabeceira, pronto para decolar. Azul 4234, informa o tráfego 11 horas, 8 milhas, rumo ao Nordeste. Está passando nível 080 para 190, 1TR72. Cliente, 4234. Azul 4299, desce para 3000 pés, ajuste 1014. Falou, está 3179. Ok, só confirmando a rota que o senhor tem mesmo, né? Após a subida da Eulida Bridge, Bridge intercepta Tampa Zulu no meia, até Belo Horizonte, Trive, Postos, conforme rota. Cliente, então é... Tampa Zulu no zero, Bridge, Tampa Zulu no meia, prova de Azulu, Trive, Postos de Caldas. É, rota do T3179. Desconsidere a Pesulo 1 no 0, que o senhor vai cumprir a saída da Eulida Bridge e vai interceptar a roda a partir de Bridge. Sim, a gente está a partir de Bridge, depois vamos no meia, prova de Azulu, depois passar a linha no ensinado até 3179. Tá 3179, cotejamento correto, reporte para o estacionamento. Obrigado. 2 de Jamo, 4234. Lima, Juliette, Mike autorizado, decolar, pista 35, vento 100 graus, 07 nós. Via 9891, livre de táxi via Patinho e táxi Índia para o ponto de espera da pista na zero. Quando eu acho, me torre 118.95, altímetro 1.0.4. Solo, teu 3, 1.79. Teu 3, 1.79, prossiga. 3, 1.79, acelamento na posição, por favor. Lima, Juliette, Mike, decolada 01, no chame controle 119, decimal 35. O controle 1935, Juliette, Mike. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Lima, Juliette, Mike. 17, reporte alinhado e pronto. E o nível é o 075, porém inicialmente mantém a 2500 pés. Inicialmente 2.500 pés, o Juliette Mike. Mike é com Oscar, autorizado a decolar, pista 17, vento 090 graus, 089. Fio 9811, autorizado alinhar e manter pista 10. Fio 9811, autorizado decolar pista 10, vento 080 graus, 079. Mike, Eco Oscar, decolada 04, chame o controle 119 decimal 35. 119 decimal 35, Mike, Eco Oscar. Controle Salvador, Papa Romeu, Mike, Eco Oscar. Azul 4234, Recife agora em 12545, bom voo. Recife agora, 2545. Papa Romeu, Mike, Eco Oscar, direto Manati, 1.000 pés. DCT, Manati, 1.000 pés, Mike, Eco Oscar. Guardião 107, autorizado o táxi inicialmente até a Oscar, reporte para ingresso. Até 2.000? 4299, 2.000 pés, autorizado ILS, reporte autorizado. 2.000, reportaram ILS, 4299. São 3304, desce 3.000 pés, ajuste 1014. 3.000 pés, 3.014, 3.304. Papa Romeu Lima, Juliette Mike, subida autorizada 075. 07, autorizado, decolar com proa sul, vento 090 graus, 089. Guardião 07, fora de solo. Guardião 07, decolado aos 05, abaixo do experiência. Contato 1260. Mesmo assim não conseguir contato, retorna à frequência do controle. E 9811, decolado 06, chame controle 19.35. 1935, 981. Trip 5217, lay the contact, report to the stand, fly direct to Bonf, Bonf level. Controle, Salvador, Rio 981, decolando a Bobo. Trip 5384, informe tráfego 12 horas, 18 milhas, rumo oposto, está mantendo 140. 5384. E o 981, contato radar, sobe mantém 330, saída Momo. 330, na Momo, Rio 981. Alô, 4299, está no localizer. 4299, estou rindo no 895. No 895. Está 3304, 2000 pés, autorizado em LS, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado, reporte estabilizado, na 3304. Controle Salvador, Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Tá na vertical de Itapuã, 500 pés, em posição ali, ponta de Andina. Sente, Guardião 07, reporta visual com Andina. 7. Prossiga. Sai de ponta cópia. X-Lat, Romeu, frequência livre. Aço, Romeu, 1. Trip 5384, tráfego superado. Chama agora Recife, 12545, bom voo. 12545, Trip 5384, bom dia. Voo 1887, autorizado para Recife, nível de voo 370. Decola da pista no zero, curva à esquerda, no saída Puca, Jamo, Caju, upper whisk 58, transponder 5552, controle Salvador 119, decimal 35. 0, vento 110 graus, 0 menos. Livre pouso na 104299. Sente, 981. Sete, cortejamento correto, reporte para posicionamento. Localizador, Sana 3304. 3304, torre 1895. 1895, Sana 3304. Siga. Dois mil pés, Mike e Acosta. Frequência livre. Torre, bom dia, tá 3304, passa a noite a Sierra, embaixo travado. São 3304, continue a aproximação, aguarde pista livre. Continua aguardando, são 3304. avenida táxi via Pátio 1, táxi Índia para o ponto de espera da pista 1-0, quando não acha a minha torre, 1-8 de cima 95, altímetro 1014. Pátio Índia, observa 0 de cima 95, 1014, 3, 1, 2, 3, 4. Chame controle, 1, comissão, chame solo, 1, 2, 1, 2, 1, 9. Alfa da Juliette, 6312, sua transmissão tá 2/2. Oceania 312, eu estou na identificação, desce até o 050, chegada a Mari. Oceania 312, inicialmente mantém a chegada a Mari, é o número 2 para aproximação. Fim 981, vai cruzar 120, pode voar pelo de frete? Rio 981, está autorizado. Eu vou te sentir, 981. Lima, Juliette Mike, frequência livre. Conta 3, 179, pronto, ponto de zero, pista 0. Conta 3, 179, autorizado a alinhar e manter pista no 0. Autorizado a alinhar e manter a cabeceira no 0, 3, 179. Passo mais Juliette, passo 42 na data. Azul 4299, livre táxi via Juliette para a correção. Livre táxi via Juliette para o portão 09. Atento ao follow me através do portão 8. Paciente, o azul 4299, Juliette, certo. TAN 3304, livre táxi via Alfa Juliette para o portão 4. Alfa Juliette, portão 4, TAN 3304. Recolhe a minha torre, levanta a piscina 0, TAN 3107, linha 4. Recife, 1245, bom voo. 1245, obrigado. Papa Romeo Mike Eco Oscar, frequência livre. Contra 179, decolada 15, chama controle 119, aproximado 35. 1935, tá 3179, obrigado. Controle Salvador, eu tô 3179, bom dia, passa 1400 para 340 da Eulita. Tô 3179, contato radar, sobe montanha 340, sai da Del. 340 da Del, tá 3179. O 1887, ciente, mantém a posição, após passagem do Airbus 320 da TAM, autorizado pushback, chame para táxi. Genebra 312 e reduza 2109. Gol 1887, autorizado pushback, estacionamento, chame para o táxi. Rede Guardião 07, repórter visual com CAB. Controle, pode confirmar a proxa, né, 6312, qual é a aeronave que nos precede na aproximação para Salvador? Confirma, para o controle? Ocean Air 6302, pode confirmar qual é a aeronave que nos precede para o pouso em Salvador, Teresa? Um ATR-72. Gente, é 302. Já 07, frequência livre. American 239, at 2000 feet, clear the left final, box established. American 239, clear down to 2000 feet, clear for the ILS, runway 10, and report established. 10, quando lá chame torre 118.95, tiro 104. Então, Fox. 3000 monthly run point 5 1000. Goiânia, VA312, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o A020, limite localizador. Na minha 312, desce até 4 mil pés, ajuste 1014. Tá, 4 mil, minha 312. 1887, bom dia, autorizado a alinhada e decola a pista 10, vento 130 graus, 089. Gente, o Xana 6312 mantém a 4 mil pés, reduz até 1809. Gente, 6312. TP 5217, 10,000 feet, 28014, Georgia Light Finance, Fox Tablish. 2000 clear, ação, wait, master, final. American 239er is established on final, runway in sight. American 239, contact now Salvador Tower, 1-1895. 1895, American 239, Chapel. São 3179, Recife 1251. Recife 1251, 79, bom dia. Xana 6312, desce 3 mil pés. 3 mil pés, Xana 6312. Alright, that is 7 miles, right? Geared out for runway 10. American 239, continue approach, report out the mic, landing gear down, locate. American 239, roger. Right. Proceed. Radial 07, Torre 1895. Canal 6312, 10 milhas oeste da posição Duna, resta uma navegação para o de Duna. Direto Duna, Canal 6312. Sinal 35. 935, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, Gol 1887. 1887, bom dia, contato radar, sabe mantém 370, saída Fuca. 370, Gol 1887, Fuca. Find auto marker, gear down. Marker line 2290, I have in sight, clear it to land runway 101, wind 1200, 08 knots. Clear to land on runway 10, American 239. Correio, Guardião 07. Guardião 07, mantenha a linha do litoral, reporte para o Itapuã. Portará Itapuã, está visual com a aeronave no sinal da LS. Se autorizado, prossegue a retaguarda na mesma. Radial 07 afirma, atrás do 757 da América, atento à esteira, reporte na final para o GRAE. Informo o ATR da Trip agora uma milha de Duna, agilizando quando possível. Guardião 07. Guardião 07, agilizar a ciente do trip, o Guardião 07. Onde ela está lá, também? Pode ser, vai, 217. 3517, follow the tower, 1895. 1895, Tom. Seu nome é 312, desce para 2000 pés, só 300 dele. 2000, acho que Trip 5217, continue approach, you will put out your mic, landing you down, lock it. São 3859, aciona a identificação, desce até o 050, chega até ponte. Guardião 07, autorizado pouso no Graé, vento 120 graus, 089. 7. Na 6225, autorização 340 Brasília, com a Índia. Saner 6225, Índia, confere pela cópia. Irmão. Oceaner 6225, autorizada para Brasília, nível de voo 320, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Árvore Alefa, apelo 17, transponder 5574, controle Salvador 119.35. Sim, está autorizado Brasília, nível 320, decolando da 10, curva à direita, saída Árvore Alefa. Após a Pesolu 7574, transponder 035, controle, Oceaner 6225. Oceaner 6225, cotejamento correto, recorte para posicionamento. Oceará. American 239, is clear the active, joining Alpha, we're going to gate 11. American 239, approve its taxi by Alpha, Zilliette 2 gate 11, ABN gate 08, passage to follow me car. Lock trip 5217. Trip 5217, I have insight, cleared to land runway 10, wind 130 degrees, 07 knots. Yeah, to land. Oh, follow me, beam up, gate 8 from American 239, thank you. O Golf Vitor, confirme, está acionado? Romeu Golf Vitor, autorizado táxi via Papá, reporte para o cruzamento da pista. Meu Golf Vitor, autorizado cruzamento via Papá, Quebec e Mike, na Lima, chame o solo em 121 decimal 9. Está pisado, minha DF, Rio 1985, 6302. Turn right, contact ground, 121 decimal 9. Ué?

6312, está na final 3 de pouso, baixar travado. Fechando a 6312, avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 08 nós. Autorizado pouso, pista 10, Xenéa 6312. Lupe Vitor, prossiga. Romeu Golf Vitor, após passagem do banheiro, correção, após passagem do Banco da América, tem livre táxi via Pátio 1 para o Pátio 3. Simão 9. A Fox 1219, né? 6312. Oceaner 6225, autorizado, reparte para o táxi. Será? Solo Salvador, muito bom dia, Oceaner 6312. Oceaner 6312, livre táxi via Alfa, reparte antes do Juliette. Via Alfa, então, antes do Juliette, 6312.